tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Ora então, cá estamos novamente nesta rubrica Tradição com a Nutrição, depois de, esperamos nós, que tenham passado de facto um Natal muito bom, com uma alimentação cuidada, numa altura em que sempre se abusa um pouco. Cá estamos então para falar agora sobre o final do ano e algumas sugestões e assuntos de interesse. Iremos falar de bebidas, da tal champanhe, iremos falar do camarão, iremos falar de frutos secos, enfim, um pouco disso, sempre, semanalmente, com a nutricionista Rita Moraes, a que eu agradeço mais uma vez estar presente e dar-nos estas sugestões tão boas. Às vezes, enfim, a sugestão é boa, mas a força obriga-nos a pecar, mas estamos numa época de festejos e portanto, perdoa-nos por isso mesmo, perdoa-nos a nós próprios por isso mesmo, por alguns excessos. Estamos no final do ano, demos algumas sugestões no Natal. Agora é a altura de, enfim, lembrar as comemorações que nós temos. Comemoramos a entrada do ano novo, a saída do ano velho. Sempre bebemos, sempre fazemos o chin-chin com o chin-chin com a champanhe ou com outra bebida. É mesmo assim, também há cuidados, pode-se beber, mas sempre cuidados, até porque além das doçuras tem outros problemas do álcool e tudo isso. É disso que vamos falar agora, Rita. É isso mesmo, e têm que existir sempre cuidados. E eu vou aproveitar esta deixa para sublinhar algo que é tão referido na televisão, na rádio e outros meios de comunicação. Se consumir bebidas alcoólicas, não deve conduzir, também não deve ingerir bebidas alcoólicas se estiver grávida ou se estiver na idade escolar. Portanto, aproveitei desde já esta deixa para deixar esta ideia que eu acho que é tão importante. E depois, algo também que é importante e as pessoas não se devem esquecer, que independentemente de ser uma altura de festa e quando há estas alturas, festejar implica sempre um pinho de vinho ou um copo de champanhe. No entanto, para a maioria das pessoas, consumir mais do que duas bebidas por dia vai acarretar mais consequências do que benefícios. Portanto, temos que ter sempre atenção à quantidade de álcool que vamos consumir. Uma informação que eu encontrei e achei bastante relevante, e segundo a Organização Mundial de Saúde, em todo o mundo, 320 mil jovens com idades entre os 15 e os 29 anos morrem anualmente de causas relacionadas com o consumo excessivo de álcool. Portanto, temos que estar alerta a este assunto. Nesta altura, Rita, e falando um pouco disso, até porque estamos também a falar não só da alimentação e destes cuidados na bebida, agora a juventude tem novos hábitos com estes novos tipos de bebidas brancas que se vê muito. Nesta altura, como eu disse, numa altura de comemorações, de festejos, há sempre a tendência de se abusar um pouco. Os mais jovens também, aliás, foi notório por essa estatística, em que isso também é novidade para muita gente e que experimentar. É preciso ter cuidado nestas alturas, não só por o mal que faz, mas para, enfim, não entrar em situações e não acontecer em situações que, de facto, o momento se espera. Precisamente, e não se deve incentivar o consumo de álcool aos mais novos, não é? Deve-se, pelo contrário, educar e explicar quais as consequências que são tão graves do consumo de álcool. Já para não falar das consequências, aproveito também para deixar uma informação sobre a quantidade de calorias que o álcool tem. Muitas pessoas poderão pensar que aquilo é só uma bebida e não tem qualquer tipo de calorias, fora as consequências que... gravosas que têm de sendo em excesso. Precisamente. Ora bem, uma bebida alcoólica rica em açúcar contém imensas calorias, ou seja, são 7 quilocalorias por grama, praticamente tanto como as gorduras, que têm 9 quilocalorias por 1 grama. Relembro que são chamadas calorias vazias, o que significa que não há qualquer valor nutritivo no álcool. Com o consumo de álcool, existe também uma interrupção na absorção de nutrientes e também de queimar gordura para obter energia no nosso corpo. Algumas bebidas que eu vou referir com o respectivo valor calórico, ou seja, 25 ml de whisky, têm 55 kcal. é significativo, bastante significativo. 50 ml de licor podem ter entre 100 a 170 kcal. Um copo médio de vinho branco, ou seja, 175 ml, apresenta 130 kcal. Um gin ou um vodka e tónico, 126 kcal. Pequenas quantidades, grandes quantidades calóricas. É bastante significativo, devemos terem atenção a isto. Se acrescentarmos excessos que estamos a cometer, dada a época, que é assim mesmo, portanto, torna-se bastante relevante. Depois, deixo também outra informação, que... Falando do champanhe, se sabe qual é o gás que é libertado? Se calhar muitas pessoas nunca pensaram nisso, nunca se interrogaram sobre essa questão. Sabem que tem muito gás, não sabem eu. Precisamente. Portanto, trata-se de dióxido de carbono, ou seja, é o mesmo gás que nós expiramos durante a nossa respiração. No caso do champanhe e vinhos espumantes, é resultado de uma segunda fermentação na própria garrafa. Ao contrário dos refrigerantes, onde o dióxido de carbono é adicionado à bebida. É a quantidade de açúcar que determina se o vinho espumante é bruto, seco, meio seco ou doce. Aquilo que nós sugerimos, ou melhor, Rita Moraes sugere, é de facto ter cuidado. Pode-se fazer o tal chin-chin, mas sempre com muito cuidado, nada de abusos. Com moderação. Precisamente, com moderação, porque depois não é só as bebidas, depois vem todo o resto, não é? Há pouco, quando estávamos no início desta rubrica, falávamos do camarão, que depois também aparece, que faz muito bem a coisas boas, não é? Também há sempre essa, enfim, esse pecado, entre aspas, de se comer um pouco mais exageradamente aquilo que habitualmente não se faz. Nesta altura também é preciso cuidar, principalmente com o marisco. Exatamente. E o marisco também costuma estar presente, sobretudo o camarão, e eu julgo que o camarão ainda está presente em muitas mesas no final do ano. Portanto, eu vou falar de alguns pontos que o camarão representa, digamos assim. É uma excelente fonte de selênio e contém pouca gordura. 100 gramas de camarão contém menos de 1 grama de gordura. É baixo em calorias, tem 99 kcal nas tais 100 gramas, com um bom teor proteico, sendo também uma excelente fonte de vitamina B12. A vitamina B12 é importante para manter os níveis de homocisteína baixos, ou seja, para diminuir o risco de doença cardiovascular. Os camarões são também uma boa fonte de ácidos gordos ômega 3, considerados cardioprotetores, e têm poder anti-inflamatório. Embora apresente baixo teor de gordura, tem um alto valor de colesterol, praticamente 200 mg de colesterol em apenas 100 gramas. O que é, de facto, muito. Por isso é que nós costumamos dizer, ou alguns costumam queixar, que quando comem, enfim, um pouco de marisco, ficam sempre com alguns problemas, no ácido úrico e nessas coisas, colesterol. Isso acaba por ter essa influência. E as pessoas têm algum receio. No entanto, se o camarão for incluído no contexto de uma dieta equilibrada, num estilo de vida saudável, atividade física... e as pessoas realmente tiverem esse controle, o camarão não é incluído em quantidades exageradas, portanto, não vai contribuir para um aumento significativo do colesterol sanguíneo. Falar no camarão, no marisco, é uma das sugestões e dos cuidados que Rita Moraes dá. E depois, penso que disto podemos saltar então para as 12 passas, ou neste caso falar dos frutos secos, de modo geral. Enfim, há muita coisa que se engloba e algumas coisas são diferentes daquilo que nós pensamos, Rita. É isso mesmo. E quando se vai comemorar a passagem do ano, comemoram-se as 12 badaladas, 12 passas, e eu fui ver então 12 passas, o que é que isso representa. 12 passas pode significar 14 gramas das uvas passas, digamos assim. São 37 kcal. Mais coisa, menos coisa, há passas que também são muito mais pequenas, outras maiores, vai dependendo de cada tipo que as pessoas vão comprando. No entanto, todas elas têm um excelente poder antioxidante relacionado com os polifenóis e contribuem para uma melhor saúde óssea, e para a proteção contra a degeneração macular. Embora sejam calóricas, apresentam um baixo teor de gordura, o que as torna um excelente snack. E eu vou deixar uma sugestão. Fora este final de ano, em que é tradição usar as 12 passas, por que não incluir diariamente uma pequena porção de uvas passas nos cereais de pequeno almoço, no iogurte da merenda, seja da manhã, seja da tarde, na fruta ou em saladas? Por isso até já se encontra nos super, já se vê pão com passas e com cereais, já se começa a encontrar, para além, como há pouco falámos e atrás falámos, também no célebre arroz de pato com pinhões, que também sabem. Mas são coisas que já se encontram e nesta altura temos sempre tendência a comer um pouco mais, mas com algum cuidado. Com algum cuidado, e quanto mais diversificarmos a nossa alimentação, melhor. Estamos então nesta edição, última edição deste ano, Tradição com Nutrição, com a nutricionista Rita Moraes, que nos dá aqui ideias e sugestões, como é que nós podemos, de facto, saborear coisas boas, mas sempre com algum cuidado, nesta altura de comemoração e de festejos, como é o final do ano. Nós agora só vamos voltar para o ano com mais sugestões e mais ideias. Com mais sugestões e tenha uma alimentação saudável e consulte um nutricionista em 2012. Precisamente, se tiver algumas dúvidas também pode fazê-lo, manda uma carta, envia uma carta aqui para a Rádio Boa Nova, programa Nutrição, Tradição com Nutrição, e naturalmente alguma dúvida, a nutricionista Rita Moraes dar-lhe a resposta aqui em emissão, aliás, como já aconteceu em programas anteriores, dar-lhe essa resposta, ou pelo menos dir-lhe-á como é que pode proceder e vai-lhe tirar certamente as dúvidas que tem. Vamos ver se ficar por aqui, Rita. Até para o ano. Até para o ano. Com um bom ano e tudo bom. Tudo bom. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.